Antena Web tem uma rádio dedicada ao nosso país. Quando o ouvinte entra em liveportugal.antenaweb.info, a Antena Live Portugal, vai poder ouvir música cantada em português de Portugal ou tocada por instrumentistas portugueses. Mas não é apenas isto que vai poder ouvir neste canal da Antena Web. Acesse e ouça tudo o que tem a ver com Portugal em português do nosso. liveportugal.antenaweb.info. Nós estamos aqui. Está no ar Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, fazendo com você um Brasil que dá gosto. Vamos chegando, pessoal do Semiárido Nordestino. Está no ar o Prosa Rural, o primeiro programa de rádio da Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, em parceria com o programa Fome Zero do Governo Federal. É isso mesmo, Zé Carlos. Pode chamar todo mundo. Quem quiser plantar arroz, feijão, mandioca, guandu, caju. É, o pessoal vai ficar sabendo direitinho como escolher o terreno e as mudas para plantar um pomar de cajueiro anão, desenvolvido pela Embrapa. Prova só que delícia de caju, Sandra. Que delícia, Zé Carlos. Nós vamos fazer compota, doce em caldo e geleia também? E desde quando você sabe fazer isso? Ainda não sei, Zé Carlos, mas vou aprender neste programa. E não é só isso. Pode chamar também quem quiser fabricar queijo, mexer com apicultura, criar cabra, gado, galinha caipira. E o que mais? Não vai me dizer que esse povo da Embrapa e do Fome Zero vai fazer chover também? Chover o pessoal ainda não sabe fazer, não. Agora vão ensinar a gente a construir uma tal de barragem subterrânea, que serve para guardar a água da chuva e usar no período seco inteirinho. E funciona? Claro que funciona, Zé Carlos. É, deve funcionar mesmo. Se eles estão conseguindo tirar até o sal da água salobra para dar água de beber às famílias do semiárido e usando o resto da água salgada para criar peixe e produzir forragem. E não é? Então vamos juntar todo mundo, porque no nosso programa a gente vai falar de muita coisa importante para melhorar a vida no sertão e também de muita coisa bonita. É claro, Sandra. Nós também vamos mostrar a música, a poesia, as histórias, a cultura e a força desse povo que nunca se cansa de lutar. E das terras do semiárido nordestino também florescem maravilhas, como os versos do nosso saudoso Patativa do Açaré, que deixou um monte de poesias bonitas. É verdade, como ele mesmo dizia, um consolo para as dores da vida. Caboclo roceiro das pagas do norte, que vive sem sorte, sem terra e sem lar, a tua desdita é tristonho que canto, se escuto teu pranto me põe a chorar. Ninguém te oferece um feliz lenitivo, és rude e cativo, não tens liberdade. A roça é teu mundo e também tua escola, teu braço é a mola que move a cidade. De noite tu vives na tua palhoça, de dia na roça de enxada na mão. Julgando que Deus é um pai vingativo, não vês o motivo da tua pressão. Tu pensas, amigo, que a vida que levas de dores e trevas debaixo da cruz, e as crises cortantes quais finas espadas, são penas mandadas por nosso Jesus. Tu és nesta vida um fiel penitente, um pobre inocente no banco do réu. Caboclo, não guarda contigo esta crença, a tua sentença não parte do céu. O mestre divino, que é sábio profundo, não fez neste mundo teu fado infeliz. As tuas desgraças com tuas desordens não nascem das ordens do eterno juiz. A lua te apaga sem ter empecilho, o sol o seu brilho jamais te negou. Porém os ingratos com ódio e com guerra tomaram-te a terra que Deus te entregou. De noite tu vives na tua palhoça, de dia na roça de enxada na mão. Caboclo, roceiro, sem lar, sem abrigo, tu és meu amigo, tu és meu irmão. E coisa bonita! A gente ouviu um pouquinho da poesia do cearense Antônio Gonçalves da Silva, o Patativa do Assaré. Patativa nasceu em 1909, no município de Assaré, e morreu no ano passado, levando para o céu um pouco da alma nordestina. Como todo bom sertanejo, Patativa começou a trabalhar duro na enxada ainda menino, mesmo tendo perdido um olho aos 4 anos. Ele só passou 6 meses na escola, mas escreveu poesias com tanta inteligência e sabedoria que 3 universidades deram a ele o título de doutor honoris causa. Para chegar onde chegou, Patativa tinha uma receita bem simples. Ele dizia que para ser poeta não era preciso ser professor. Basta, no mês de maio, recolher um poema em cada flor brotada nas árvores do sertão. Ei, sertão! Zé Carlos, vamos lembrar que as rádios comunitárias do semiárido também sintonizam o Prosa Rural. É isso mesmo, Sandra. A Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária, a Abraço, também está com a gente nessa luta contra a fome. E agora, o que vem por aí? Olha, Sandra, nós vamos ouvir agora o presidente da Embrapa, Cleiton Campagnola. Eu queria cumprimentar a todos os ouvintes desse momento e dizer que para nós é um grande prazer poder trabalhar junto com vocês nesses próximos tempos. Nós temos muita coisa a oferecer na Embrapa e temos muito a aprender também. Nós somos 7 centros de pesquisa e nós queremos colocar à disposição tudo aquilo que a Embrapa gera para todos vocês. Para isso, nós vamos dar o número de telefone, endereço e para quem quiser entrar em contato, nós precisamos muito trabalhar nessa nova parceria e tornar o semiárido nordestino também uma região digna, uma região altamente produtora de alimentos, como a Embrapa fez em outras regiões. Nós da Embrapa queremos que todos vocês, através do rádio, que nós identificamos que é fundamental que a gente use para transferir as tecnologias da Embrapa, nós queremos que vocês também, que são mais de 2 milhões de agricultores, possam ter acesso àquilo que a Embrapa vem gerando aí ao longo do tempo. Nós também queremos dizer para vocês que vocês são importantes para esse programa Fome Zero do governo, porque nós precisamos produzir alimentos aí diretamente no sertão do Nordeste e não comprar alimentos de outras regiões. Então é importante que vocês produzam aí para que a gente tenha alimentos mais baratos que possam ser oferecidos para as populações locais. Com isso nós vamos ter todo mundo mais sorridente, mais sadio e sem fome, que é o mais importante, que é a grande meta desse governo. É, esse pessoal da Embrapa está mesmo trabalhando em muita pesquisa importante para o semiárido. Já tem muita coisa prontinha para usar. E o lugar certo para ficar sabendo disso tudo é aqui. Nós vamos falar com o pessoal dos Centros de Pesquisa da Embrapa, no Nordeste, para saber o que eles estão preparando para a gente em 2004. Vamos sim, Zé Carlos, e vamos começar com a jornalista Tereza, lá de Fortaleza, no Ceará. Oi, gente! Aqui na Embrapa Agroindústria Tropical, em Fortaleza, no Ceará, nós vamos ajudar você a melhorar a sua produção de frutas tropicais, na escolha da área, das mudas, no preparo do solo e no combate a pragas e doenças. Vamos falar também sobre como montar uma mini fábrica de processamento de castanha e como aproveitar o pedúnculo de caju. Você não pode perder! Muito bem, Tereza! E agora, Sandra, vamos falar com quem? Agora é a vez da jornalista Eugênia Ribeiro, da Embrapa Meio Norte. É com você, Eugênia. Oi, pessoal da região Meio Norte do semiárido nordestino. Venha conhecer algumas novidades sobre agricultura familiar, feijão calpi e apicultura aqui no nosso programa. A Embrapa Meio Norte, em Teresina, no Piauí, vai estar junto com você, ajudando a melhorar a sua produção. Aí, que beleza, hein? E dizem que esse feijão calpi é mesmo uma delícia, principalmente para fazer o acarajé. É, logo logo o pessoal do Meio Norte passa essa receita pra gente. Mas agora vamos ouvir quais são as novidades para os criadores de ovinos e caprinos com o Ismar, lá de Sobral. Alô, criador de caprinos e ovinos do semiárido. A Embrapa Caprinos de Sobral, Ceará, convida você para aprender a manejar a caatinga, saber sobre a saúde dos animais e aprender a fabricar queijo com leite de cabra para aumentar a renda do pequeno produtor no Nordeste brasileiro. Queijo de leite de cabra? Esse programa não dá para perder mesmo. É, e não é só isso não. Vamos saber o que o pessoal de Campina Grande vem trazendo pra gente. Caro amigo, cara amiga, meu nome é Dalmo Oliveira e serei o correspondente do programa em Campina Grande, direto da Paraíba, onde a Embrapa mantém o Centro Nacional de Pesquisa de Algodão. Pessoalmente, é um prazer estar hoje aqui com você de todo o semiárido nordestino. Durante as próximas semanas, estaremos divulgando assuntos interessantes sobre algodão, amendoim, gergelim, sisal e controle do bicudo. Hoje eu mando um abraço pra ti, pequenina. Ei, Dalmo, que beleza, hein? Vamos ouvir agora a Sayonara, o Joel e o Caires, da Embrapa Tabuleiros Costeiros. Olá, amigo. Aqui é Joel. Aqui é Sayonara. Somos da Embrapa Tabuleiros Costeiros, em Aracaju. Sergipe. Durante esse ano, vamos apresentar informações que ajudarão você a aproveitar melhor a sua terra. E estaremos falando do milho assum preto, da prensa de madeira, da agricultura ecológica e muito mais. Avise aos vizinhos. Chame os amigos. Participe. Ué, cadê o Caires? Chegue. Aqui quem fala é Caires. A Embrapa Tabuleiros Costeiros, junto com a Unidade de Pesquisa de Alagoas, vai colocar no ar o programa que ajudará você a plantar e colher. Você ouvirá dicas práticas de como utilizar seu bagaço de cana, sua raspa de mandioca e muito mais. Se liga nessa aí, gente, e espalhe a notícia na sua comunidade. Muito bem. E tá faltando alguém ainda, Sandra? Ah, está sim, Zé Carlos. Agora é a vez do Matias, lá de Petrolina. Fala daí, Matias. Alô, semiárido nordestino e todas as famílias que moram nesse pedaço arretado do Brasil. Aqui quem fala é Matias da Embrapa Semiárido em Petrolina, Pernambuco. Convido você a estar com a gente nessa emissora para termos aquele dedo de prosa boa. A Embrapa tem tecnologia e conhecimento que pode melhorar seu trabalho aí na roça. Vamos falar do aproveitamento de água de chuva para alimentar sua família e fazer a roça produzir mais. E também de soluções que melhoram a criação dos seus rebanhos. Fique ligado. Eu não te falei que tinha como guardar a água da chuva? É verdade. Agora é só esperar o programa para ver como é que faz isso direitinho. É, mas ainda não acabou não, hein? Falta o pessoal da Bahia. Vamos ouvir? Alô, ouvinte. Meu nome é Léa. E o meu é Fábio. Somos da Embrapa Mandioca e Fruticultura, em Cruz das Almas, Bahia. Estaremos apresentando no nosso programa diversas informações para você que mora no campo. Vamos falar sobre abacaxi, acerola, banana, laranja, mamão, manga, maracujá e mandioca. Fique ligado! Então é isso, Sandra. Nosso programa de hoje está chegando ao fim. Ah, que pena. Mas não fique triste. Logo a gente vai estar de volta trazendo um monte de novidades para todo esse pessoal do semiárido que tá doido para produzir cada vez mais. É isso aí. Fique ligado no nosso próximo programa com o pessoal da Embrapa Meio Norte sobre o feijão calpi. Combinado? Pronto. Então, até lá. Você ouviu Prosa Rural, o programa da Embrapa. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, fazendo com você um Brasil que dá gosto. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Para mais informações, ligue de segunda a sexta-feira gratuitamente para 0800 701 1140, das 8 da manhã às 5 da tarde. Ou escreva para a Embrapa, CEP 70.770-901, em Brasília, Distrito Federal. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e faz parte do programa Fome Zero do Governo Federal. O Brasil que come, ajudando o Brasil que tem fome.